vezes está tão perto. Ele está olhando para você. Pode crer, você não vê. Pode mudar o destino. Está dentro de você. Tudo isso quero descobrir. Sinta na alma. Tudo se acalma. Quando acreditar que querer é poder, tudo você pode conseguir. Você vai conseguir. Com toda a estação, é o amor.